Zero Puka, Oceana 61 no quadrante. Alô, Gol 1397, pronto para ataque. Stowage 140, estamos com 4 horas e 16 minutos de autonomia, alternando com o Finch. 0, 4 horas e 16, com o Finch, pessoas a bordo? 140. 140 a bordo, o senhor está autorizado ataque, sua direita via Índia, Alfa, no ponto de espera, Torre 1-1-8-62, ajuste no 0 no 7, o Gol 1397. Direita em Alfa, ponto de espera 16, meia dúzia e ajuste no 097, 1397, espera. Corrigindo a frequência da torre 118, decimal 62, ok? Gente, 1186. O ajuste 1097, chuva leve no aeródromo no momento. Autorizado 050, 27, gente, 2457, 202. Um minutinho. Gente. Série 5945, formação novembro, ajuste no 0 no 7, aguarde para a cópia. 5595, decola 252. Chame controle 120, decimal 8. 208, boa. Torre Hugo 1397, ponte espera 10, pronto. Gol 1397, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter cabeceira 10, 1397. 10161 e o controle Salvador 120, decimal 8. Presente, obrigado. Voa Coral, da presente. Coral, 5595. Estacionamento, táxi, chame a torre agora, 1118, lição 62, ajuste no 07, Vitor Mike Beck. Sua autorizada táxi, via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1118, lição 62, ajuste no 07, resta no Zulu. Apenas confirma pessoas a bordo de autonomia? 4, 4, 9. Sente, 3 ataques, pátio, Índia Alfa, 18,6, ajuste no 07, resta no Zulu. Qual é o nosso número para pouso? Número 1. Pode voar da presente Duna, mantendo velocidade? Autorizado, 5728. E voa na Duna, 5728. Série 5945, só por gentileza, confirma a radial de saída e a distância do destino. Gol 1397, devido à aeronave que decolou sua frente, com a mesma saída e baixa performance, seu estimado de decolagem será em torno de 2 minutos. Afirmativo, tá pronto com na 10. Negativo, pronto para copy? Autorizado, Salvador, Aracaju, via Golf 677, nível de voo 090, saída Conde, decolada 10 com primeira curva à esquerda, transponde ao 0264 e o controle de Salvador no 20.8. Pista 10, vento 0, 50 graus, 089. Livre decolagem, pista 0, gol 1397. Alinhamento Gush, um ponto para acionamento, táxi, Juliette, Bravo Delta. Sente, aguarde apenas 2 minutinhos para 4, vou forçar 5945. 251-133-25 Recife, limpo 01. Acionamento time para o táxi, Jet Bravo Delta. O Força Aérea 5945, guarda na frente para a cópia. Web 5728, desce mantém 2000 pés, o ajuste na 0 na 7, reporta estabilizado no ILS XR da pista na 0. Ok, 17, reporta estabilizado na X-ray da 1-0-5-2-2, já para 2000. Controle, 1-3-9-7, da Gol. Zona 397, contato radar, sobe e mantém o nível 360, da presente voa Ileda, após Ileda, voa Ilhéus. Correção, voa e Bridge, Gol no 397. Ileda Bridge, da presente, 1-3-9-7. O Xené 6140, Centro Recife no 2685, Alterno no 2545. 2685-2545, Recife, o Xené 6140. Obrigado, bom dia. Bom dia. Papa Golf, essa é a identificação. Graus 1-1 nós. Oscar Papa Golf, contato radar, 66 milhas sudoeste do VR de Salvador. Chame quando pronto para descida, mantenha o nível 090. O ajuste 1-0-7. Voe para Mari na chegada Mari. O Forçário 5945, pronto para cópia? Tá pronto, aguarda. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 13 milhas, rumo sul, é um Alfa Tango 72 da companhia Trip, passando nível 080 para o 1-40. 397 tem o tráfego que eu te quero. Zulu Decaladas, 1400, chame controle, 120.8. 208, obrigado, até o retorno. Salvador, muito bom dia, Papatango Juliette, Tango Zulu na lotar. Papatango Juliette, Tango Zulu, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível 090, saída lotar. 90, lotar. Possível autorizar logo a ascensão para o 110? Sabe, mantém o nível 1-1-0, da presente vai lotar. 1-1-0, da presente lotar, Zulu. 7, Tango Zulu, sobe e mantém o nível 190, autorizado como nível final pelo centro. Gente, atenção 190, direto lotar o Tango Zulu. César 5945, está autorizado Lagoa Santa, rota direta, nível de voo 200. Saída da El, Leda. Decoda 10, com primeira curva à direita, transponder 5507 e o controle Salvador 120.8. Corrigindo o controle de Salvador 120.8, ok? Estejamento correto em ponto para o táxi, o Força 5945. Confirme. Iniciando a redução de velocidade, 5720. 5728, reporte estabilizado. Reportará, Sérgio. Uno 397, Centro Recife, no 251, alterna 133-25. 251, 3325, 1397. Inspeção ou o senhor vai decolar para algum lugar? Eu não tenho plano aqui do senhor ainda. Quando chegar eu entro em contato com o senhor para pagar a sua autorização aqui. Okay? Zero, ajuste na 0 na 7. Vou chegar daqui a mais 5 minutos. Foi feito um plano para 14h35, confirma? Bom dia. Bom dia. Torre Salvador 5722 da web, no localizador, pista vista. Nove e meia, bom dia, cena identificação, autorizado chegada Mari. Voo a ITAP na chegada Mari da presente. Desce mantém o nível 100. O ajuste 107. É Quebec. Nove e meia, não tem condições de voar ITAP? Salvador, muito bom dia, 1260, sentido a November, autorização recebida. Salvador approach, bom dia, 1738, down to 160, Mari arrival. Go 1738, escoca identically, Mari arrival, descendo e maintain flight level 110, QNH 1017. Ok, down to 1101738. 0 conforme nível 390 para Recife, na rota de voo, decola da pista 10, curva esquerda, Puca Caju, 5530, transponder o controle 1208, gol no 260, no 8. Pegamento que acha para puxar o acionamento, gol 260. Chamada 60. Solo Salvador Azul 4207. Azul 4207, formação novembro, ajuste 10. 197, aguarde para cópia. Paciente 107, tem saída prevista, tu viu? É da Euleda Bridge, na UPS 110. Obrigado. 10 é um Charlie 402, mantendo nível, passando nível 080 para 050. 10 mantém o nível 090-3896. Gol na 738, 10 mantém o nível 100. 100, go on 738. Já falei com a sala S, eles estão retransmitindo, guardando só chegar aqui o plano, ok? Mike Golf Mike na escuta do solo? Autorizado, voo local, sobrevoo local, Salvador, Salvador, Itaparica, 500 pés, rota direta, decolta 17, primeira curva direita no corredor Axé, transponder 0114 e o controle Salvador 120.8. Mantém o nível 080. Papatango Oscar Papa Golf, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020, o limite ao localizador. Desce, mantém 3.000 pés, o ajuste no 07. Papa Golf, desce, mantém 3.000 pés, o ajuste no 07. 5728, solo 09, chame solo 121, décimo 9. Informação 219, 728. Golf Mike, autorizado táxi, atenta a sessão da 17, reporte pronto. Juliette Bravo Delta, autorizado decolagem, pista 10, vento 060 graus, 062. Isso é Juliette. Firmo, Juliette Bravo Delta, autorizado decolagem. Afirma, autorizado Alfa, chama este Juliette, o Força 7945. Mais tá no ponto 097. Se vier Alfa, chama este Juliette. Chama lá, Juliette 5728. Quatro 207, pronto pra quanto? Autorizado Salvador, Rio de Janeiro, via Zulu 10, nível de voo 360. Sedael, Leda, pós Leda Bridge, mas recepta aerovia, foi utilizado conforme rota. Decorda pistão 10 com primeira curva à direita, transponde 5533 e o controle Salvador 120, decimal 8. 1738, descenda maintain flight level 090. 090, 1738. Cash and pot para pushback na meta azul 4207. E 120, décima 8. 208, bravo Delta. Vitor Mike Quebec, autorizado táxi 70, exceção da 17, reporte pronto. Cara pista no 0, torre 118, exceção 62, ajuste no 017. Da Conde. 090, da Conde, bravo Delta. Olha, Salvador, é o papapapá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossiga. Ok, tá atingindo o litoral, vai manter 500 pés até Itaparica. Gente, reporte para o da Barra, Mike Golf Mike. Mike. Salvador, bota 3198 com informação November. Tá 3198, bom dia, contato, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desce, mantém o nível 100, o ajuste no 07. Então, 1798. Tá 3896, desce, mantém 2000 pés, o ajuste no 07, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Três oito nove meia, copiou o controle? Go no correction, go 1738, descend and maintain flight level 060, altimeter 1017. 0101017. Trip 5595, serviço radar terminado, 58 milhas do oeste do VR de Salvador, mantém o nível 1140, Ilhéus 1201. Oscar Papa Golf, complete com curva esquerda na proa 360. O limite permanece o mesmo. 360. Tomé Quebec autorizado a linha cabeceira no site, reporte pronto. Descendimento em flight level 050, altimeter 1017. Ok, 050, and just to confirm ILS with? ILS X-Ray, runway 10. X-Ray, go on 738, thank you. 060 graus, 062. Mantenha a prova 360, novo limite é o QDMIC 120 de Simbra. Vai seguir como número 3 na aproximação. Sussa área 5945, decolar 214, chame o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8. Salvador, Sussa área 5945, na reta de decolagem, saída da El. Força aérea 5945, contato radar, sobe e mantém o nível 200. Da presente, voe líder. Voe líder, 5945. One 738, descendo e mantém 3,000 feet, QNH 1017. 3,000 feet, go 1738. Back, back, decolado 215, chame controle, 120, decimal 8. 1208, Vitor Maquina. 7, Vitor Maquina, chame controle. Doutor Salvador, Vitor Mike Quebec, decolou, se escuta. Vitor Mike Quebec, sabe, mantenho no mil pés, condições visuais, corredor axé. Vou manter mil pés, visual, corredor axé, Vitor Mike Quebec. Voltar 3198, passe 5 mil pés. 3198, desce, mantém o nível 050. É, 050, 3198. Papa Golf, confirme a mínima limpa. 109. Gente, tem condições de reduzir para 1, 3, 0, nós e reassumir navegação na praia de Duna? Positivo. Gente, redução para 130 nós e acima navegação Voituna. Mantendo 3.000 pés aí. Novo. Tá 3896, torre na noite, decimal 6. 1738, descendimento 10,000 feet, QNH 1017, clear to final approach, LSXA, runway 10, report established. Ok, down to 2,000 feet, and we'll report established, LSXA, go 173. Mike, confirme posição. Gente, tem frequência livre, Mike, Golf Mike. São 3896, copiou a torre Salvador. É, tá embaixo travado, uma milha para Libra. São 3896, autorizado pouso, pistão 0, vento 050 graus, 06 nós. Libra pouso, 3896. Na 3098, desce, mantém 4.000, ajuste no 097, livre da restrição de altitude na posição ITAP. Ok, 4.000, 1097, liberada a restrição de altitude em ITAP, tá 3097. Solo Salvador, bom dia, o tanque 094. Tan 8094. Afirmativo, autorização para Miami. Gente, eu confirmo o horário do plano do senhor? 1430. 1430, eu não posso o plano do senhor, eu vou entrar em contato com a sala ES para ver se eles transmitem pra gente e em seguida eu chamo o senhor. Gente, garoto. Esquerda proa 00, limite, quer dizer, Mike 1-0-0 de Simbra, 3-0-0-0. Go 1738, passando Duna, correction, go 1738, passing Duna position, call now tower 118.6. Call now 118.6, go 1738, have a good day. Good. Papa Golf, desce, mantém 2.000 pés, o ajuste no 07, reporta estabilizado em LSX-Ray da pistola 0. Golf para 2.000, chama lá, estabilizado. 738, continue approach, expected runway vacated, wind 050 degrees, 6 knots. Okay, we'll continue and stand by, go 1738. Livre pushback e acionamento de motax 207. Botão 8094, acho que eu tô solo. Prossiga. Gente, eu entrei em contato com a sala IS aqui e o mesmo me passou que a rota está incorreta e não foi feita a correção pela empresa. Então não foi mandado o plano para o centro. Então não tem o plano do senhor, não tem como passar com a pega, o senhor tem que ver com a empresa aí para fazer a correção da rota. Ok. Tá 3198, tem condições de redução para 2.10 nós? Controle? Confia. Tem condições de redução para 2.10 nós? E agora? Ok, vamos reduzir na medida possível. Bom, 8.094. Prossigo, então, 1094. O senhor está me dizendo que não foi aceito o plano por causa da rota que foi estabelecida, é isso? Isso, é que a sala S me passou que a rota estava incorreta e não foi feita essa correção. Então não foi no, o plano não foi enviado para o centro. Foi o que a sala IS me passou. O senhor pode me dizer onde está errado a rota que foi passada, por favor? Eu não sei onde está o erro, porque eu não tenho o plano aqui. Só a sala IS mesmo que tem esse plano, ok? O senhor não tem o plano aí?